negão. De cabeça baixa, não. Levanta a cabeça, passos fortes. Corre, corre atrás, nego. Corre atrás, é tudo nosso, parceiro. Levanta a cabeça e corre atrás, enquanto há tempo, tá ligado? Depois que passou, já era, você perde. Chinelo, com a vida melhor.